Salvador, RJET, Luiz, Juliette, Juliette. Prossiga. Bom dia, Torre, Luiz, Juliette, Juliette, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição 04. Autorizado, na minha escuta permanente, reporta ingressando no pátio principal. Juliette, Juliette, reportando a graça. Salvador, bom dia. Fala, Salvador, gol 133. Bom dia. 118, decimal meia. 118, 133. Vai, Salvador, gol 133. 331 Congonhas, frei meia. 400 Congonhas, 331. Confirme o nível? 400. Ok, eu tenho aprovado 36. Quer correr o 400 ou aceito 36? Aceito 36, eu vou 331. Autorizado, Congonhas, 36, rota Peruíbe 58, decola da 10, curva direita. perfil da Euleda, após voo a Sagaz, ao intercepto eixo da ICE conforme a rota. 5520 transponder, controle opere 1 9.8. Autorizado então São Paulo com Goiás 360, decolador 10, curva direita, transponder 5520, controle 1998, só confirma a saída do gol no 330. É, Dael Leda, após Leda, voa Sagaz. Em Sagaz intercepta Euper 58 e segue conforme. Dael Leda, Sagaz, após intercepta aeroviu o gol no 331. Remoto no 4, chama o condição para o push acionar. Chama o push back acionamento no 33. Correu esse Juliette na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 04. Autorizado, reporte técnico de reboque. Juliette reporta na graça. Esse Juliette informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Grato, bom dia. Momento, bom dia.